soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba. E tudo que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar. Não sabia nem que pensar, eu queria dissimular quando entre la gente me llamaba. Fui em sua direção, começou nossa canção, sua dança linda me dominava. Assim, é uma inspiração pra mim. Cheguei mais longe que tem.